aparentemente não aconteceu nada demais nesse versículo 22. É óbvio que o cabelo dele ia nascer de novo. Mas isso nos diz uma coisa. A cada manhã, o Senhor renova as misericórdias sobre nós. A cada manhã, eu e você, se um dia perdemos as forças, saímos do propósito do Senhor, deixamos de viver aquilo que o Senhor tinha dito para nós, e por isso caímos nas garras do maligno, por isso não prosperamos em nada mais, pode ter certeza, o cabelo vai crescer de novo. Mas não é só um cabelo crescer naturalmente, é depois de um profundo arrependimento. Veja o versículo 23. Os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem, dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos o Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Aquele santo de Deus que nasceu naquela família para ser um abençoado, para ser próspero em tudo, para ser um multiplicador da bênção do Senhor, para fazer diferença na sua família, na sua terra, na sua nação, ele caiu nas ciladas dos povos à volta, nos costumes dos povos à volta e não nos importuna mais. Versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir aqui Sansão, para que brinque diante de nós. Assim trouxeram a Sansão do cárcere, e ele brincava diante deles. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E fortalece-me agora só mais esta vez. Ó Deus, para que de uma vez por todas, me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Então abraçou-se Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinham a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com a força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte dos que o que matara na sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Senhor, dá-me mais uma vez, a tua força. Porque se eu nasci para destruir os inimigos, eu vou destruí-los hoje, mesmo que eu tenha que morrer. Essa expressão está diretamente relacionada a Gálatas 2:20. Paulo diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Decido morrer. E para eu abrir mão de todas as atrações de Dalila e de tudo que envolve os costumes dos povos à volta. E nós não estamos falando de coisas muito assim místicas, irmão. Nós estamos falando do que você e eu vive todos os dias, ao assistir televisão, ao sair nas lojas, ao andar de carro, a ir para o trabalho, em todo o tempo. São coisas palpáveis da nossa realidade, que podem se tornar os maiores atrativos, o maior interesse nosso, ocupando nosso tempo, literalmente, de relógio, mais do que ocupamos o tempo com o Senhor. E sem perceber, vamos caindo nas ciladas do maligno. E por isso, não prosperamos. Vamos trabalhar como Sansão, sem conseguir enxergar, amassando milho para os inimigos. E o Senhor diz que Sansão orou, peço-te que lembres de mim. Eu vou voltar para o centro do propósito daquilo que o Senhor tem na minha vida. E o texto diz que ele matou aos príncipes, aos principais, e o número foi maior do que em toda a sua vida. Ele voltou para cumprir o propósito pelo qual Deus o havia chamado. A palavra do Senhor nessa noite, irmão, é: primeiro, você tem um propósito. Deus te criou, Deus nos criou com um propósito de vida. Estava ouvindo uma entrevista com uma senhora, uma negra africana, e ela estava dizendo: é um erro dos homens acreditarem que o crescimento, a prosperidade, tudo aquilo que um homem pode gerar de riquezas diz respeito a ter coisas. E ela estava dizendo: meu povo nessa terra não tem nada. É uma terra onde as pessoas vivem com $2 por dia. Alguns importantíssimos estudiosos e autoridades dizem: isso não pode acontecer. Esse povo, e eu mesmo já disse: que coisa, que dó. Oh, meu Deus, como alguém pode viver com $2 por dia? Oh, que coisa. Oh, Senhor, manda recurso para esse povo viver com $100 por dia. Que ignorância. Aquela mulher disse: nós não precisamos de mais do que $2 por dia. E o nosso povo está plantando, vivendo feliz, comendo com a sua família, desfrutando de um rio maravilhoso, de um campo lindo, de um sol lindo, de uma natureza sem poluição. E ela dizia: os homens precisam entender que crescimento, prosperidade, riqueza não diz respeito a ter mais coisas à nossa volta, diz respeito a viver bem uns com os outros. Irmão, precisa de alguém num programa que nem tem um intento evangélico cristão proclamar a verdade. Porque nós não estamos proclamando com a nossa vida. Nós estamos correndo atrás das coisas. E por isso nos perdemos no propósito original de Deus para a nossa vida. Nosso tempo vai embora com correria atrás das coisas. E mesmo que você não tenha como mudar a realidade do século 21, você tem que sair de manhã, tem que trabalhar a semana inteira, você tem que cumprir, você tem que pagar as contas, e não tem jeito de acharmos que nós vamos todos lá para o alto da montanha e vamos viver de vento. Não, não tem jeito, irmão. Você vai continuar trabalhando na sua empresa, você vai continuar pagando as suas contas, mas há uma realidade de Deus que pode vir sobre nós. Senhor, eu quero retornar ao centro da tua vontade, e aonde eu estiver, lá na África com aquela senhora, no meio do mato, ou aqui, Senhor, no meio dessa selva de pedras, tendo que bater o meu ponto, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Eu quero viver para o propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida, e não para outra coisa. Eu quero viver. E há algumas coisas aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com você. Há um passo, irmão, que é um passo ousado, e que eu posso declarar pela palavra do Senhor, aquilo que estamos estudando hoje, é um passo prático e profético. É um sinal que você vai gerar na sua vida e que vai influenciar toda a sua história. É uma experiência que você vai ter e que se torna uma experiência transbordante. Preste atenção em algumas perguntas. Eu queria que você fechasse os seus olhos e respondesse para você 7 perguntas. Preste atenção nelas. Não se preocupe em anotá-las, depois você vai ter todas essas perguntas escritas para você e você vai precisar delas, mas preste atenção em todas elas. Você faz o que gosta? Feche os teus olhos e responda no teu espírito diante do Senhor: Senhor, eu não vivo para fazer o que eu gosto. O que eu gostaria de fazer é outra coisa, Senhor. Não precisa espiritualizar a pergunta nem a resposta. Apenas seja simples: você faz o que gosta de fazer? Segunda pergunta: você tem aplicado os dons que tem? Você tem se envolvido diariamente com os dons que tem? Ou eles ficam na gaveta enquanto você tem que fazer o que nem gosta de fazer? Terceira pergunta. Você vive e trabalha para resolver coisas ou para criar coisas? Você vive e trabalha para resolver coisas ou para criar coisas? Quarta pergunta. Você batalha diariamente para conseguir economizar ou para gerar? Você batalha diariamente para conseguir economizar ou para gerar? Quinta pergunta. Você vive para alcançar o que vê? O que pode conseguir, o que é possível, ou você vive para alcançar e realizar o que foi designado por Deus? Você vive para alcançar o que vê, o que consegue, o que é possível, ou você vive para realizar o que foi designado por Deus? Você vê primeiro as impossibilidades ou você vê primeiro as possibilidades? Sétima pergunta. Você se gasta com os seus limites ou você se aplica em novos passos? Qual que é a sua realidade? Se você trabalha, ocupa o seu dia, gasta a sua vida com aquilo que é necessário e não com o que gosta de fazer, provavelmente você está fora do propósito para o qual Deus te chamou. E isso é perigoso. Isso, na verdade, revela a porta de entrada para o caminho pelo qual você nunca prosperará. Você tem aplicado os dons que tem? Você está envolvido com os dons que tem? Ou eles ficam na gaveta para que você consiga fazer o que nem gosta de fazer, mas tem que fazer? Se você não tem priorizado aplicar os talentos que Deus te deu, porque o ambiente de trabalho, o tipo de vida, nada permite, você pode buscar do Senhor hoje à noite um caminho novo para estar no centro da vontade do Senhor. Você vive e trabalha para resolver ou para criar? Você poderia dizer assim, não, mas é uma coisa assim tão violenta, tão intensa, que nem sobra tempo, não tem jeito, não tem escapatória. Eu tenho que viver o dia a dia para resolver. Pode colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero dar um passo hoje para retornar ao centro do propósito do Senhor na minha vida. Porque eu só serei feliz e abençoado e próspero vivendo para gerar aquilo que o Senhor disse que eu vou gerar. Você batalha para economizar ou para gerar? Parte da verdade do céu de possibilidades de um país mais desenvolvido é porque grande parte das pessoas não estão preocupadas em economizar, estão preocupadas em gerar. Isso não quer dizer que é errado economizar, mas que o economizar seja dentro da realidade de vida de gerar. E nós vivemos num país onde todo mundo se esforça e trabalha para conseguir economizar. Quero repetir, não que economizar seja errado. Pelo contrário, faz parte de uma vida sábia. mas tem que fazer parte de uma vida onde o gerar é a prioridade. Tem muita gente que perdeu noção do propósito para o qual nasceu. Por isso vive para alcançar só o que vê. E mesmo assim não consegue. Vive para tentar alcançar só aquilo que na sua mente parece possível. E parou de realizar aquilo para o qual foi designado por Deus. Eu quero pedir, irmão, que você continue ruminando isso. Não deixe sua mente te levar para nenhum outro lugar. Esse momento é um momento estratégico demais para a sua vida. Você vê primeiro as impossibilidades ou as possibilidades? Deus apresenta alguma coisa, tem algo que pode ser feito para gerar, e você primeiro vê, não vai dar jeito, é impossível, não tem jeito. Ou você sempre prioriza enxergar as possibilidades. Você se consome, se angustia com os seus limites, ou você se aplica em passos novos? Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor nossas vidas. Porque existem elementos pessoais, reais demais dentro de nós, dentro do nosso contexto social, familiar, profissional, que revelam que nós estamos fora do propósito original. Assim como Sansão foi destruído, porque saiu do propósito para o qual nasceu, corremos o risco, Senhor, de cairmos nas garras do maligno e de nunca mais prosperarmos, simplesmente por termos deixado o propósito original para o qual fomos chamados por Ti. E nós estamos Te pedindo, Espírito Santo, que nesse momento visite a igreja do Senhor, visite as nossas vidas, porque o Senhor disse que cumpriria tudo o que prometeu na Tua palavra. Mas o Senhor disse que para experimentarmos tudo o que o Senhor promete, precisamos mudar a nossa forma de pensar. E nós estamos submetendo nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, nossa história à verdade da Tua palavra nesta noite. Para experimentarmos mais de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Olhe para mim aqui, irmão. Primeira coisa. Você vai ter isso anotado depois, não precisa se preocupar agora. Enquanto o Senhor estava me dando esse estudo para minha própria vida e para compartilhar com os irmãos, o Senhor me fez ler os escritos de um homem chamado Rachele Kanter. É um estudioso que ajuda pessoas a definirem algumas coisas de carreira profissional. E aparentemente parece que é só uma coisa secular. Eu quero dizer a você que tem muita gente que não está com uma capa de religiosidade, mas que está sendo instrumento de Deus, ou para trazer uma vacina nova, ou para trazer um medicamento que cura, ou para trazer um sistema de governo que abençoa uma nação. Tem muita gente construindo prédios, construindo pontes, construindo estradas que abençoam o povo, porque Deus lhes deu sabedoria. Agora, uma coisa é certa. Eles não são fonte de nada, muito menos para a igreja. Mas nós podemos observar algumas coisas que Deus tem dado a alguns homens. Primeira coisa que esse homem diz: defina o que te traz satisfação. Na sua profissão, nas suas atividades, no que você pode fazer, defina aquilo que te traz alegria em fazer. A alegria de Sansão era estar sendo guiado pelo Espírito do Senhor. Ele saiu da casa da prostituta, mas ele foi lá à meia-noite, pegou o portão da casa dos filisteus, da cidade dos filisteus, e arrancou com tudo, e colocou lá no alto da montanha, e pode ter certeza que ele deve ter rido dos inimigos. Ele pode ter imaginado que no dia seguinte os inimigos iam chegar e achar que ele estava preso na cidade, iam descobrir as portas da cidade arrancadas na mão. A alegria de Sansão era fazer aquilo pelo qual Deus havia gerado Sansão. E você começa com pequenos passos, um caminho de retorno ao propósito que Deus tem pela sua vida, começando a identificar o que te alegra fazer. E apesar de ser uma orientação simples de um homem, que eu não sei se teme ao Senhor, mas que certamente recebeu algumas coisas de Deus, é algo baseado na palavra do Senhor. Segunda coisa que ele diz, crie um plano. Não fique sonhando só. E eu quero dizer com toda a ousadia para nós, não fique só orando não, irmão. Isso não menospreza e não diminui em nada o poder da oração. Mas deixa de ser religioso. Os rabinos em Israel têm uma palavra, um pronunciamento interessante acerca do cristianismo. Eles dizem assim, o cristianismo é uma religião de crenças. Você diz que crê nisso, você diz que crê naquilo, você diz que crê naquilo outro, você diz, mas o judaísmo é uma religião de atos. Nós fazemos isso, nós fazemos aquilo outro. Guardada a dimensão dessa palavra, eles estão certos. Nós fazemos muito pouco e nós falamos muito. Eu preciso não apenas pedir, orar, chorar, sonhar, usar aquela frase tão comum, Deus sabe, Deus fará. Eu preciso criar um plano para a minha vida. Sansão criou um plano para a vida dele. Deus, se o Senhor me der a força de novo, eu vou lá naquele lugar. E eu vou pôr as minhas mãos nas paredes, nos muros. Eu vou colocar as minhas mãos ali nas colunas principais. E Senhor, eu vou executar de uma vez ou pela última vez na minha vida aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Crie um plano. A Bíblia diz que eu posso criar um plano. O Senhor diz assim, o coração do homem faz os seus planos. E Ele não está ridicularizando isso. Ele está dizendo, mas do Senhor vem a resposta certa. O Senhor diz que precisa haver duas asas. Eu preciso fazer o meu plano e eu preciso ouvir qual é a resposta do Senhor. Em Isaías 26, leia comigo. Isaías 26. Versículo 3, ele diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, verso 3. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Faça um plano em cima da rocha. E o plano que vem de Deus nos deixa com a mente em paz. O versículo 7 vem e diz assim, o caminho do justo é todo plano. Diga comigo, o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Sabe o que significa essa expressão? O caminho do justo é todo plano? Plano significa aplanado. Aplanado significa algo que foi planejado. Na tradução em português, nós poderíamos colocar o versículo da seguinte forma. O caminho do justo é planejado. Ter um caminho plano significa não tem surpresas, não tem um buraco que eu não vi, não tem uma montanha que eu não vi, eu não consigo transpor. O caminho do plano é um caminho plano, reto, planejado. E todo sábio, diz a ciência da humanidade, todo sábio é previsível. Sabe por quê? Porque você sabe quais são os fundamentos, os princípios que baseiam a vida de um sábio. E por eles você pode decidir. Um sábio nunca tomaria essa atitude. Fulano, não, fulano nunca falaria assim. Por quê? Porque eu conheço ele, eu sei que ele é sábio. O tolo é o que muda de rumo toda hora. O tolo é aquele que larga no meio do caminho tudo que começou em toda a vida. Por isso nunca prospera. Mas o sábio tem um caminho plano. E significa que tem um caminho planejado. Eu quero enfatizar, eu não estou dizendo que você tem que, num conceito humanista, cuidar da sua vida e se planejar. Eu estou dizendo que eu e você precisamos ir para diante do Senhor e falar, Senhor, a tua palavra diz que o caminho do justo é plano. Eu quero planificar meu caminho. Eu quero planejar meu caminho. Eu quero torná-lo plano, reto. Quero isso, Senhor. esse homem, com a sabedoria que só o Espírito de Deus pode ter colocado sobre ele para abençoar vidas, ele diz assim: agende pequenos passos semanais. E a palavra do Senhor diz no Salmo 119, abra comigo, o versículo 15 diz assim: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Versículo 16: deleito-me nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo e viverei, guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu veja, Senhor, as maravilhas da tua lei. E nesse mesmo salmo, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Dê passos a cada semana. Irmão, para te ajudar bem, você identifica que não tem prosperado em alguma coisa porque está vivendo, mesmo que seja um grau, fora do propósito original para o qual Deus te criou, faça um planejamento. Eu vou a cada semana executar uma pequena ação que me leva de volta para o propósito de Deus. Se você sabe que o propósito do Senhor é que você testemunhe dele, eu vou começar toda semana um pequeno testemunho, que nem me ocupa tempo. Eu vou começar a fazer alguma coisa, e quando fizer eu vou dizer: Senhor, eu estou de volta no teu caminho, eu estou observando a tua palavra, e o Senhor vai guiar os meus passos. Quarto ponto: acompanhe os resultados de cada passo. Quinto ponto: aumente o foco nesses passos semanais e avalie os seus resultados. Senhor, eu não quero apenas aqui nessa noite dizer: é mesmo, Deus, eu não tenho prosperado nessa área, eu não tenho prosperado nesse assunto, é mesmo, Deus, poderia ser muito melhor, faz a tua obra, Senhor. Não, eu não quero esse tipo de oração tão genérica e superficial. Senhor, eu quero uma ação prática. Senhor, nesta semana eu vou começar a fazer aquilo para o qual o Senhor me chamou. Irmão, não tenha medo, comece com as coisas naturais. Se você trabalha numa empresa, batendo carimbo, marcando toca, dia após dia, diga ao Senhor: Senhor, eu gostaria mesmo, era de tocar violão. Então faça um planejamento: eu vou, em 5 minutos dessa semana, me dedicar ao violão. Melhorei um pouco, na próxima semana eu vou me dedicar ao violão 2 vezes 5 minutos. Comece a retomar semanalmente um pouquinho daquilo para o qual Deus te chamou para fazer, mesmo que a princípio sejam apenas as coisas naturais, irmão. O que te dá alegria? Me dá alegria cuidar da criança. Senhor, abre uma porta para eu começar a cuidar de crianças. Me dá alegria, como algumas irmãs aqui, ligar toda semana para as vidas e abençoá-las. Eu vou começar a separar um tempo para isso. Me dá alegria ir no hospital, encontrar uma pessoa que eu nem conheço e chegar lá orar por ela. Eu não tenho tempo para isso. Eu gostaria, como eu gostaria de fazer isso, Senhor. Eu sei que é o teu chamado na minha vida. Eu sei que isso me dá alegria. Então, crie um plano. Comece a fazer isso 5 minutos a cada semana. 1 horinha a cada semana. Mas tome um passo decisivo, que o anjo não vai tomar por nós, que o Espírito do Senhor não vai tomar por nós, que somos nós que vamos dar. Eu vou dar esse passo, Senhor. E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 90, leia comigo lá, Salmo 90, o verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Você já ouviu a expressão? Você está aí marcando toca? Já ouviu essa expressão? Sabe de onde ela vem? Dos operadores de uma fábrica de toca, que conferiam se a toca estava perfeita. E aí ele ia e marcava um carimbo na toca: controle de qualidade, bom. Então você pode imaginar a esteira da fábrica cheia de tocas e o sujeito, pim, um carimbo, pim, um carimbo. 8 horas de trabalho marcando toca. O que é que ele produziu? Nada. Passou a vida marcando toca. Sansão passou dias marcando toca, até que o seu cabelo cresceu. E ele se lembrou: Deus, eu não fui gerado pelo Senhor para marcar toca, para trabalhar como escravo nessa terra. tem algo que o Senhor pôs no meu coração, meus dons, meus talentos, o que me traz alegria, o que me anima, o que é o meu sonho. Eu vou começar em pequenos passos. Não adianta você falar assim: meu patrão, estou me demitindo hoje porque eu vou em busca dos meus sonhos. Não adianta, irmão. Tudo de Deus é um processo. Então comece a cada semana: eu vou resgatar alguma coisa. Que seja a alegria de fazer algo dentro de casa. Que seja o seu hobby. Que seja a alegria de compartilhar com alguém alguma coisa tão simples. Mas a cada passo, Deus, que tem um propósito na minha vida, na sua vida, vai te levando a crescer de volta no caminho do propósito que Ele tem para a sua vida, porque o Senhor tem objetivo nisso na minha vida, na sua vida, e a cada dia, até o dia em que você vai estar trabalhando numa empresa, ou no seu negócio, ou em casa, ou na família, aonde o Senhor quiser, mas vai estar no centro da vontade do Senhor. E eu posso te dizer isso com autoridade, irmão, sem nenhuma intrepidez assim, humana, sem nenhuma altivez humana. Eu posso dizer a você: eu já trabalhei fazendo o que eu não queria fazer. Eu já trabalhei viajando e, apesar de ter desejado fazer alguma daquelas coisas, elas se tornaram uma rotina que eu não aguentava mais. Mas o Senhor sempre me disse: filho, presta atenção no chamado que eu tenho na sua vida. E com o passar dos anos, irmão, com um processo simples e natural de Deus, um dia o Senhor me fez ver que eu estava no centro da vontade dEle. E eu posso te dizer hoje: eu não troco ser pastor de ovelhas, ser um ministro do Evangelho, sair por essa terra pregando o Evangelho, compartilhando a palavra do Senhor, ou cuidando de vidas aqui, eu não troco isso por nada nesse mundo, porque eu estou fazendo o que eu mais amo fazer, aquilo pelo qual o Senhor me fez nascer, aquilo pelo qual o Senhor me deu dons e talentos, que não é para eu ganhar dinheiro, não é para minha carreira, é para servir ao Senhor e abençoar vidas. Então você também pode viver assim, deixar, não de uma vez só, mas ir deixando tudo aquilo que você um dia ficou amarrado pelo sistema dessa terra, fazendo sem gostar, e começar a fazer aquilo que gosta, porque Deus te deu como dom e talento. Até que você um dia vai estar, como eu estou hoje, no centro da vontade do Senhor, fazendo o propósito absoluto do reino, inclusive na tua vida profissional. Esse homem diz assim: declare o seu alvo. Separe um tempo a cada semana, comece com pequenos passos, com as pequenas coisas. Não crie um projeto assim: bem, eu a partir então, Senhor, de hoje, eu vou ser um missionário andando por essa nação e por toda a terra, esse é o meu sonho. Não, irmão, começa com uma coisa pequenininha. Senhor, eu vou lá na minha vizinha e eu vou falar de Jesus para ela. Eu quero falar para multidões, eu quero fazer uma obra do Senhor, eu quero construir um prédio de 20 andares. Não, irmão, começa reparando o cimentinho lá do que já está construído, que quebrou. Começa fazendo as pequenas coisas que são possíveis hoje, um pouquinho a cada semana, e declare o seu alvo. Eu estou cuidando dessas coisas que são pequenininhas hoje, porque eu tenho um alvo: estar no centro da vontade do Senhor. Sansão pode ter certeza, ele estava lá: Senhor, eu estou rodando esse moinho, mas eu vi que o meu cabelo está crescendo. E se o Senhor me atender, eu vou sair desse lugar com a força do Senhor. Me dê uma vez só, Senhor. E um dia, uma hora, um momento, eu não sei como nem quando, Senhor, eu vou executar aquilo que era o propósito pelo qual o Senhor me fez nascer. Declare o seu alvo. Sétima questão, ou ponto que esse homem diz: desenvolva seus dons. E a gente, às vezes, até pela limitação, diz assim: isso é coisa de homem, eu não preciso de nada disso. Irmão, Paulo diz a Timóteo assim, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 6, abra lá para você ler o que a Bíblia nos deixa aprender, e perdoe, em 2 carta de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, o verso 6 diz assim: por esse motivo eu te exorto, Timóteo, despertes o dom de Deus que há em ti. Timóteo, ou Paulo não diz assim: ore para que venha um vento do Espírito e de repente num culto algo aconteça e muda a sua história. Paulo diz assim: filho, despertes, cuide do dom. Mas sabe o que é, Paulo? É que eu trabalho de 8 às 18 e todo dia, e sábado também, e eu tenho que cumprir a estação. Comece nessa semana, filho, com um pequeno passo. Tome uma iniciativa das coisas que te alegram, das coisas que trazem vida, das coisas pelas quais Deus te deu dons. E começa, toma uma atitude. E pode ter certeza, a cada dia, a cada passo, celebrando ao Senhor. É o que o Senhor diz lá no Salmo 90. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Hoje eu fiz mais isso. Hoje eu já tomei mais esse passo, para que eu tenha coração sábio. Agora veja, volte um pouquinho, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o Senhor diz assim, versículo 13, persiste em ler, diga, ler. Você está entendendo isso, irmão? Precisa de alguma interpretação? 1 Timóteo 4, 13, precisa de alguma explicação sobre essa expressão? Paulo está dizendo, persiste em assistir televisão? Paulo está dizendo, persiste em navegar pela internet? Não, Paulo está dizendo, persiste em ler. Se você analisa o contexto aqui, Paulo está dizendo ler o quê? Gibi? O almanaque? O romance? A biografia daquele homem maravilhoso? Paulo está dizendo ler o quê? As Sagradas Escrituras. E Paulo diz mais, Timóteo, aquelas que tua avó, que tua mãe leem contigo desde que você era criança. Persiste em ler, exortar, e ensinar, receber, praticar, compartilhar, até que eu vá. Versículo 14, não desprezes o dom. Paulo poderia estar dizendo aqui, usando a minha ministração nessa noite, Timóteo, lembra-te de Sansão, que desprezou o seu dom, correndo atrás dos prazeres dos povos à volta. Não despreze o seu dom. E Paulo diz isso a Timóteo, cuidado com as coisas da mocidade, cuidado com os atrativos desse tempo, não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por... Olha que interessante, irmão, como é que eu recebo um dom? Como? Por profecia. Manoá virou para o anjo e disse assim, diga-nos sobre esse menino. E o anjo disse, ele será Nazireu de Deus. E o Espírito do Senhor vai usá-lo para libertar o povo cativo. Você sabe que Deus disse isso a teu respeito? Ele será santo de Deus. E o meu Espírito estará nele, para ser um referencial do Senhor. E vidas que estão cativas de Satanás, do maligno, serão libertas. Eu vou levantar esse menino, essa menina. É o que nós profetizamos sobre a vida do Rafael aqui. É o que profetizamos sobre a vida das crianças lá em cima. Ele vai crescer cheio do Espírito Santo. E pode ter certeza, um dia Deus profetizou isso sobre você. Eu vou gerar essa vida. Eu vou fazê-lo crescer. Eu vou dar sustento, eu vou dar vida a ele. Porque ele vai crescer cheio do Espírito. Mas um dia, talvez, você se distanciou do propósito do Senhor. E o Senhor vem e diz assim, filho, lembra-te do dom. Um dia ele foi profetizado. Lembra-te do dom. E com imposição de mãos, foi confirmado pelo presbitério. Versículo 15. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Trazendo esse texto para a ministração de hoje. Para que você volte a ser bem-aventurado, feliz, próspero, em tudo que colocar as mãos, as pessoas vejam, tudo que ele faz é abençoado, que pessoa abençoada, para que o teu projeto seja manifesto a todos, filho, ocupa-te destas coisas, que seja um pequeno passo a cada semana, que seja as pequenas coisas ainda, tão simples e pequenas, que são da dimensão natural, mas começas, filho, começa, porque se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Busque um resultado à sua volta. E nós vivemos no corpo, como igreja, para que possamos experimentar isso aqui, irmão. Eu quero desafiar você, membro da igreja, ou alguém que visita hoje aqui, ou alguém que está ouvindo pela internet, pelo CD, a se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho vivido muito mais o que eu nem gosto de fazer do que o que eu gosto. Senhor, o trabalho, o sistema, eu acabo, Senhor, eu gostaria de ter feito aquele curso, mas acabei tendo que fazer com o outro. Eu gostaria de estar naquele emprego, mas eu estou nesse, porque não tem jeito, não tem jeito. Eu vou parar de dizer não tem jeito. E eu vou começar a dar pequenos sinais proféticos na minha vida. Eu vou começar a cada semana com pequenas porções, um pequeno pequeno laboratóriozinho, eu vou experimentar, começar a praticar as pequenas coisas que me alegram o coração e que dizem respeito ao teu reino, Senhor. Porque à medida que eu for crescendo nelas, o Senhor vai me posicionando de novo. Os pelos, o cabelo vai crescer de novo. A força do Espírito do Senhor vem de novo. O Senhor vai me capacitar de novo. E eu vou executar, Senhor. Vai custar a minha vida. Eu vou morrer. Mas o Senhor mesmo disse que eu tenho que morrer. Morrer para essa carne, morrer para esse mundo, morrer para o pecado. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso. E nós vamos ter testemunhos aqui, irmãos, de um povo, de uma família, da igreja do Senhor nessa terra, onde quem começa a caminhar com o Senhor para valer, começa a experimentar vitória e vitória. Irmão, eu posso até mudar, eu devo mudar a minha frase. Nós não vamos ter, nós já temos tido, irmãos. Nós já temos tido aqui palavras, pessoas, testemunhos de gente que está sendo transformada pelo Senhor. E esse é o motivo pelo qual o Senhor nos mantém vivos aqui nesses 3 anos como igreja. Irmão, esse é o motivo pelo qual o Senhor morreu na cruz. Para que eu e você sejamos como justos, e o justo floresce como a palmeira, o justo caminha e a cada dia como a luz da aurora, brilha mais e mais, irmão. E é o que eu profetizo sobre a tua vida, sobre tuas finanças, sobre teu trabalho, sobre tua casa, sobre tua família, sobre teu casamento, no nome do Senhor Jesus. Longe de nós de pregar apenas um evangelho de que nós somos abençoados, somos prósperos e vamos ter coisas. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos é do testemunho. A bênção do Senhor está sobre ele, o Espírito do Senhor o guia, o Senhor o faz vencer os inimigos, e não só a nós, mas aos que nos ouvem. A palavra do Senhor virá para trazer transformação poderosa. Proclame seu alvo, irmão. Faça um plano semanal. Senhor, essa semana eu vou parar com aquilo me toma o tempo, me rouba o tempo, e eu vou substituir por algo que faz parte do projeto do Senhor na minha vida. Se você precisa de um carro para isso, irmão, Deus te dá o carro porque o propósito é dele. Não precisa correr atrás de carro, não. Se você precisa de morar em tal lugar, Deus vai te pôr naquele lugar, irmão. Se você precisa de um lugar no emprego, daquele jeito, naquele lugar, naquela empresa, Deus te põe lá, não precisa se preocupar, não. Mas tome um passo, que seja com as coisas simples, naturais, um hobby que seja. Comece a cada semana a fazer aquilo que traz a alegria do seu coração. Você vai ter durante essa semana pela internet todas essas frases à sua disposição. E eu incentivo você a buscar, a imprimir, a distribuir. Peça alguém. Você faz o que gosta? Você tem aplicado seus dons? Você vive para trabalha para resolver coisas ou para criar coisas? Você batalha diariamente para economizar ou para gerar? Você vive para alcançar o que vê, o que consegue, o que é possível, ou vive para realizar o que foi designado por Deus? Você vê as impossibilidades ou as possibilidades? Você se gasta com seus limites ou aplica novos passos? Qual a sua realidade? É o que o Senhor quer nos despertar nessa manhã, nessa noite, irmão. Então, Senhor, eu vou tomar uma decisão a cada semana. Nesta semana eu vou tomar um passo. Eu vou começar a me despojar do que eu faço e eu posso despojar, me livrar e que não geram resultados. Eu quero buscar o teu reino mais. Eu quero fazer aquelas coisas que me alegram fazer. Por mais simples que sejam, Senhor. Por mais que eu possa pensar que não são espirituais, eu quero fazer, eu vou restaurar a alegria de viver fazendo aquilo que eu gosto, porque o que eu gosto é o que o Senhor tem de propósito na minha vida. Eu vou me alegrar fazendo aquilo para o qual o Senhor me chamou. Paulo diz isso, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar o propósito pelo qual eu fui alcançado. Eu procuro, eu batalho, eu luto, eu pelejo para alcançar o prêmio da soberana vocação. Eu fui chamado para isso. Sansão disse, eu fui chamado para livrar o meu povo do inimigo. Eu fui chamado para isso. Senhor, me restaura para isso. Eu quero convocar você a levantar as suas mãos, levantar a sua voz e declarar isso hoje. Senhor, eu fui chamado, não é para tentar viver, tentar sobreviver, mas para ser um emissário do Senhor, um ministro do Senhor, alguém que proclama a glória do Senhor, para ser um instrumento de bênção do Senhor na minha família. E eu me levanto, Senhor, eu estou aqui empurrando carga, mas Senhor, faz você voltar, Senhor. O cabelo, a força, o vigor. Me dê uma chance. Me visita novamente, Senhor. Eu vou tomar passos físicos, materiais, concretos que eu posso tomar, Senhor. E encaminha minha vida, guia-me, Senhor, pelo teu Espírito. Clame isso ao Senhor nessa hora. Levante a sua voz e clame a Ele nessa hora. Ó, Espírito do Senhor, o Senhor levantará homens e mulheres de excelência, de sabedoria, de frutos em abundância, de riquezas materiais. O Senhor levantará no nosso meio homens e mulheres idôneos, de conselhos sábios, de experiências frutíferas, referenciais nessa cidade. O Senhor nos dará, não apenas como igreja local, mas como igreja do Senhor nessa cidade, mais gente de excelência crescendo como nunca se viu nessa sociedade. Não a excelência dos povos, não o conhecimento dos homens, mas aquilo que vem de Deus, o sobrenatural do Senhor. E você faz parte disso. Receba e proclame. Declare seu alvo. Tome atitudes. Busque do Senhor. E declare isso nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus.